posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. São para ti, oh. ao rei que está sentado no trono, aquele que reina nas alturas, aquele que reina nas alturas, mas que se inclina para contemplar o que acontece na terra. Esse rei nós honramos, rei desejado das nações, rei Jesus, rei eterno, rei adorado, nosso rei, rei das nações, rei da nossa nação, Jesus Cristo. Oh, obrigada, Senhor.